é um jogo que já devíamos que íamos ter muitas dificuldades devido ao poderio também do adversário, ao plantel vasto e com muita experiência. Preparámos para um jogo difícil, num campo difícil também, da melhor maneira. Pensamos que nós trabalhamos sempre a pensar sempre na vitória, isto também não fugiu à regra, mas foi um jogo muito difícil. Tivemos durante os 90 minutos as melhores oportunidades, tivemos na segunda parte, temos duas bolas aos postes em que podíamos ter feito o golo, mas foi um jogo muito dividido, onde o espírito entre ajuda e luta da minha equipa sofreu um bocadinho. Depois acabámos por ser felizes na lotaria. Pronto, é na situação que tanto podia pender para um lado ou para o outro. Calhou para o nosso lado, ainda bem. Lutámos para que a sorte também estivesse do nosso lado. Fomos mais eficazes na hora da decisão dos penaltis. Também é preciso sangue frio e é preciso estar com a cabeça no sítio e focados no objetivo, que é meter a bola dentro das redes, dentro da baliza. Nós conseguimos, fomos mais frios e conseguimos a passagem. Acho que merecemos por tudo o que fizemos durante o encontro, mas o Pompeiosa foi um digno vencido, que fez com que nós que tivéssemos que lutar muito para conseguir trazer a passagem para o Oliveira.